sim, Salvador Galeno, 360, só uma música para esse dia da era. Dá 360 mais tudo. Módulo 1, Recife, 1285, 25, 45, por favor. Frequência. 1285, 25, 45. 2685, 25, 45. Zero, boca direita, que mandou, levantar 3259. Fecha, tá de vivo, apelou. Salvador, o Oxalé 6219 pode chamar Recife? 1251-3325, Oxalé 6219. Obrigado, bom dia. Número 2, contra o YouTube da Arbol, 380 já aprovado, só um minuto. 2998, está pronto para o táxi 581 a bordo. 4 horas e 50, Fernando Ribeirão. Táxi aprovado, Azul, Índia e Alfa, um ponto de espera com a torre em 1 no 8.95, 1020, ajuste, Mongo. Gente, aprovado, táxi com a espera via Índia e Alfa. Quando pronto, 119, intencional, antes, 4 dias antes. Fala, tá, 3663, posição 5, pushback, acionamento. Sim, termina 3, aguarde, deixa o pushback, acionamento com a STR, portão, o Embraer da FIFA vai utilizar essa guarda. Gente, aguardar no 05 da 3663. Fala, bom, no 923, pode tirar o motor na posição? Afirmativo, o fim do acionamento, e assim que o mesmo, que o Embraer da FIFA utilizar essa guarda, já pode iniciar o push e chama tags após, 923. Sim, que após a passagem da aeronave da trip, pode iniciar o táxi do pushback com o 923. Autorizado, via táxi principal ideal até o ponto de espera, tá no zero. No ponto de espera, torre na frequência 1 no 8.95, ajuste no 020, bom voo. Contra 3663, após o Embraer da TIP usar essa guarda, está ali no 05, chama táxi. Essa é na base da batalha retaguarda, está ali no 3663. 1605, cópia. Prossiga, provou na 605. Galeão 360, rota pelo 10, decola no 0, pula à direita, fecho da Léo, lei da porta da Boa Triste, aerovia. 5147, código transponder, controle 120.8. Galeão 5 atualizado, Galeão 360, retângulo 1 a 0. Decola 1 a 0, da Léo, lei da porta Boa Triste, transponder 5147, controle 208. Sendo como ponto 08 para o curso final. Porta, o 605 aqui. Escrita, né? 625, o CFT está acionamento, posição 01, né? O CFT está aqui. Aqui, 625, ok, aguarde. Lado, alinha A, na 17, reposte pronto para decolagem. Rota 3304, aprovado Salvador Brasília, nível 380, rota Fuselou no 7, decola no 0, curva direita, subida Arbol, Elefa, após sair conforme o plano. 5150, transponder, controle 120.8. Para o 3663, está autorizando agora o pushback? Relativo, 3663, pushback, acionamento autorizado no 05, chama o táxi. Autorizando. Fala, onde é a Delta Papá? Delta Papá, sendo tráfego 080, Salvador Kilo, Fox Trot, por fim. Como assim? Radial ideal a 350? Positivo. Gente, confirme para se conta a pista que pretende utilizar o Delta Papá. 1-0, está no 4-5 com 5 a bordo. Então, deixa eu decorar 1-0, só um minuto para autorização. 0-0, subida prevista inicialmente a Momo. 0-0, prevista a Momo. Leda Bridge. Contato radar 360, saída da El, após 2000, Voleda. Gente, da El, confirme, após 2000, Voleda. Afirmativo. 4299. 3259 da TAM, 2010, ajuste 1020 e livre LS, porta estabilizada. Reforçamento. Passada do 2023, Recife, 260, 1288. 1-7. O vento é 140 graus, uma dúzia nossa. Bravo, remota 12, principal, chama quando quando puxa, né? Não, aí, quando? O 35-3-5-4-3-7, para separação de tráfego, a senhora vai manter aí mais alinhado mais uns 3 minutos, aguardando a liberação do controle, o 35-5-4-3-7. Participar, o Ringue Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá 18.95 com a torre, o ajuste 1020, bom voo. Tem Ringue Alfa no ponto de espera da prisão 1-0, 7895 com a torre, gol 1-9-3-6-1-0-2-0. Independente, ok, o 35437. Eu desvio à esquerda para o 180, devido a formações. Gente, após desvio, eu vou ali, dá. 1.8. Opa, cópia. Tranquilo. Salvador, Sierra Delta, Kilo Fox, 080, caminhante. Volta direta, decola da 1-0, com ponto solicitado, após curva esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, após direto em cima, 5-1 no 5 transponder, controle 120.8. Com Momo, 1-5 transponder, sobre o 0-0-8-0, para a curaçada, fora da 1-0, curva esquerda, na saída Momo. Afirmativo, confirmando que eu tenho controle 120.8, confirme o PLB. 1-2-0-8 é o motor de saída, está com 5 a bordo, foi colocado pelo táxi. Chame a torre agora em 118.95 para o táxi de decolagem, 1020 no ajuste, com o Delta Papá, com o quem mais me chamou, por favor? Papá, Fátio 5, está autorizado ao táxi até a Papá. Autorização de para esse. Qual horário do plano? Estava para o Guto 120. Sai, na proa da rotatória, guardamos direto de destino em 065. Posta batata para cruzar a pista no 7. Utilizado, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, lá 1895 com a torre, 1020 no ajuste, bom voo. Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, obrigado a todos. Bem, bom voo. 6225, agora só mais um reembolso utilizando a cauda após o mesmo talento do pushback com a menos 01, time tag. Sim, então eu posso condicionar para o 1. Depois, o 6225. Qual o que foi o 6212? Sim, está pronto? Pronto, vou sair. Obrigado, sintaxe. Só na papai, aguarde para cruzar a pista no 7. E 5437 decolado aos 0-1, chame o controle 120 decimal 8. 437 e coluna, sua escuta, bom dia. 437, bom dia, contato radar, pulou 380, após 2000, vou Leda. Após 2000, vou Leda, solicita 360 com final, 5437. Sente agora. Papá, cruze a 17, táxi via Quebec, Mike, e na Lima, chame o sol, 1219, continuar o táxi. O Índia, Papá Oscar, decolada 02, chame o controle 120.8, bom voo. Preparou a corredora, chama o meu pai, suporte para o da base. Autoriza subir para 2.500 e voa direto Cairo, senhorita? Está livre. 7, livre, 2.500, reportará de rito. Tripe 5437, está autorizado, final 360. Só mantém 360 com o final 57. Autorizado, fique atento ao TAM, próxima Índia, com a cauda, e assim como ele já totalmente, você pode finalizar com push e chantar, uma, dois, dois. Autorizado, é a mesma. 312 para o táxi 92, 340, Natal. Aqui também outra vez na minha dúzia, o 6312. É outra vez na minha dúzia, né? 312. Para a força média de atendimento, vou na 605, portão 8. Agora, na 605. Seguindo o Oxané, Jota Papá, inicialmente até outra vez do portão 7, aguardo para continuar. No solo 04, libere a direita e chame o solo 219. Sim, o Avianca, o vendedor do papá. Solo, tomador, boa tarde, tá 359, liberou? 359, prossiga Alfa e mantenha sua Juliette. Alfa, mantenha sua Juliette, 359. Vamos 09, o vento. Traz a companhia finalizando o pushback. Assim como inicial táxi, eu segue o mesmo. Índia Alfa, até a ponte de pedra no zero, lá 18.95 à torre, 1020 no ajuste. O 6312. 6312, até a posição. Oxané, 63, zona 1, informação, quilo. 63, zona, bom dia, acione identificação autorizada, bom. 104 mil pés, queria dar no 020. Ponto 4.020.63, ou não. Tá 3663, a televisão para decolagem, mais 3 minutos. Voo 923, decolado 05, chame o controle, 120, decimal 8. Controle, voo 1923, decolou na sua escuta. Voo 1923, contato radar, voo 360, saída da EL. 360, direto da EL, voo 1923. 605, após esse traço, a gente coordena pelo início, ok? Ok, obrigado. Já são três tráfegos, como é que tá, tem esse trecho entre a Índia e a Juliette Terra, todos os tráfegos têm que taxiar via Índia. E às vezes possibilita o push das aeronaves, porta de 1-4, é o seu caso. Tem três aeronaves que estão taxando, vão taxiar até o ponto de espera. E é assim que as mesmas já amizaram e já coordenam, ok? Coxanaia 6225, 40 a bordo, 4 horas e 55, Lanterna Goiânia. Índia e Alfa 18.95, com a espera 14, ajuste 1020, por favor. Índia Alfa 1-1-9-9-5, com a espera 6225, grato, controlado. É 3-2, pode prosseguir, seguindo o focozinho da companhia. Seguindo, minha 3-2. Índia do Papá, seguindo o Avianca, o ponto de espera, torre novamente 18.95, 1020, ajuste. Se você não conhece, ok? Eu mesmo deve estar enviando o seu plano, eu não estou filmado no meu sistema. Se você não conhece, está aguardando só a liberação. Decolagem autorizada, dá 1-0. Vento é 1-30 graus, 1-0-9. 6859, atenção tráfego sendo forte, após Juliette e remota, transporção 10. Vento 10, 5-1, 5-4-7, bom dia. Oi. Da Oxenay, após o TAN iniciar a rolagem, está autorizado a linha e manter 1-0. T04 de motor na retaguarda, após o trato está livre, push de adicionamento no 0-4-1-7. Latine, o Pesmo 7, direita, Xen 0125, o transponder, o controle 120.8. Vamos falar, puxa Xenar. Puxa Xenar, 75.220. Eita, Codelta, estão confirmando a Codelta? Chame cor agora, 1895, para o saneamento, táxi de decolagem. E qual foi o seu PV? Descendo ao norte, descendo nível 050. Identificou, descendo ao 050, voo 1-8-8. Lançamento 5-2-2-2 na posição 2. Entre 30, aguarde. Romeu, Romeu, Romeu Lima, acione identificação. Apresente o voo para o Ediamon para a chegada à mão, reporte o ideal de cima. Tá 3663, decolado aos 1-0, chame o controle, 120.8. O Mike é com Delta, acione, chame táxi. 5 321, eu estou informando ao número 2 desse setor de push, então o tráfego da Gol no 8 está iniciando, ok? Salvador, está 3663, bom dia, cruzando esse certo. 3663, bom dia, contato radar, voa 340, saída da El. Adael, eu sei que você ouve Adael, está 3663. Está cruzado direto. Adael. Gono 923, chame Recife 1251. 1251, Gono 923. Chanel 6225, a decolagem é autorizada da 10, o vento é 140 graus, uma dúzia nossa. Chanel 6312, alinha e mantém a 10. Autorizado até através do portão 62, até através do 62 ou no 605. Até o ponto de espera da pistola 0, vim já pelo ponto de espera torrindo no norte decimal 95 e o ajuste 1021 torrindo 118 decimal 95 para 3304. Vim de Alfa 1895 no ponto de espera da 1034. Ok, o senhor poderia fazer uma ponte aí com essa aeronave da Avianca, da Oxené, o 6312 da Oxené? Observa se ele recebe o senhor. O Oxené 6312, autorizada a decolagem da 10, o vento 150 graus, 10 nós. E confirmando a frequência da torre é 1895, ok? Guardaram. E após o largou da Oxené? Gol no 982, bom dia, acione identificação, se tiver condições, voo ITAP, descendo ao nível de voo 060. Tá, voo ITAP, desce 060, gol no 982. Matera, 1895, bom dia, 1605, Alfa Victor Juliette, confirme apenas o hotel Date, espectamento. Eu tive pensamento. A gente prossegue via corredores, reporta rotatório, visual com campo, Alfa Vitor Juliette. Via corredores, reporta rotatório, visual com campo, Alfa Vitor Juliette. Eu tenho só troço aqui de errado aqui, como é que você vai fazer o resultado? Eu vendo 5x5 apenas um pequeno chiado. Só para fazer o seu tipo, vamos fazer uma análise lá com o Carlos, eu vou tentar estar retomando o seu missão e tirar isso também. Atina 6312, contato radar, futebol 370, perdi o Fuca. 370, Fuca. Mantenha. Get to copy. Go ahead. Delta Papá, tá autorizada a decolagem da 10, venta 140 graus, 129. Bring your clear from Salvador to Guarulhos via Brazil 16, after Belo Horizonte, and after. Achieve position, Tango New India Victor India, after S filed. Your flight level is 340. Dial departure, Lido transition after bridge position, Bravo New India Delta. You're going to departure from runway 10 after departure, right turn. Squawk code 5167 and Salvador departure control frequency 120.8. Turn 3.7, where is final 340, Squawk code 1, Bravo Delta Road. Direct 3, direct off. Dial end up reaching much runway 10, right turn up, right turn, squawk 5-1-0-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Alterna Salvador, desculpa a interrupção. 5221, autorizado táxi até através do portão 62. 5221. Até através do 62, 5221. Tango Oscar do Lapa nesse teto solo. Confirmando que deseja decolagem da pistão no 0 ou no 7? Ou na 0. Certo, então decolada no 0 com curva esquerda. O restante da autorização permanece, o Oscar do Lapa. Alfa Uniforme, Lima, Papa Bravo, eu tenho um tráfego no Tiquego aqui, eu gostaria de saber a altitude desse tráfego, só para a conferência do instrumento. Autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, aguardando para ingressar e até o ponto de espera da pista longa. Até a entrada do pátio 1 no Oscar do Alfa. Através do 06 ao 5220. 5221 segue o Boeing da Gol com pintura da Varig até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, corre 1 no 8, decimal 95 e o ajuste no 0220. 360-1288, hoje é 6225. 1-888 completa a redução 709, desce 2000 pés, faz o VLS. Descendo para 2000, reduzindo para 1-709, ou 1-888. Gol-982, desce para 3000 pés, que negar no 020. 3000, 1020, gol no 982.